Alô, Estância, aqui é Samira Lima, a garotinha da sofrência. A partir de agora, a sofrência vai começar. Samira Lima, a garotinha da sofrência. Não me deixe, o que será de mim no mundo sem você? O quanto eu vou chorar, o quanto vou sofrer? Vamos conversar, não posso te perder. Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida. Quem vive de ilusão é mágico, eu e você. Faz tempo que tá tudo acabado. Dá uma chance ao amor, vai por mim. Tava tentando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acabar o amor e o casal com medo da dor. Só.